cuspa o ódio que os seus olhos têm de mim. Engula o desejo que você tem de me provar. Diga sim, sim pra mim. Diga não, diga não, diga não. Diga sim que o meu amor por ti é puro. Diga não, não pro seu orgulho. A vida vai nos dar um chão pra gente pisar, um tempo pra viver, um sonho pra sonhar. A vida vai nos dar um chão se a gente quiser. Depende de você deixar o sol brilhar. Cuspa o ódio que os seus olhos têm de mim. Engula o desejo que você tem de me provar. Diga sim, sim pra mim. Diga não, diga não, diga não. Diga sim que meu amor por ti é puro. Diga não, não pro seu orgulho. A vida vai nos dar o chão pra gente pisar, um tempo pra viver, um sonho pra sonhar. A vida vai nos dar o chão se a gente quiser. Depende de você deixar o sol brilhar. A vida vai nos dar o chão pra gente pisar, um tempo pra viver, um sonho pra sonhar. A vida vai nos dar o chão se a gente quiser. Depende de você deixar o sol brilhar. Depende de você deixar o sol brilhar.